então joga o bumbum. Joga, então joga, vai mocão, joga o bumbum. Então joga. Se apaixonar. Ah, ah, ah, ah,